Cartago, velho Arrebi, que mandou no ano o bebê quando lhe não peguei. E da vale a peguei-lo e acha gangu e a funa. Andulel salala, nohandan lavi, mama mai kita hu, uye det ganne, asha vishalai, ivesi mahi nai, didina kinikumbi, benduna kibi. Belua ibi, kima dunuan ubegi, kandulin pingi. Iye dalale, apge lume, asha gandul ya. Nanne du ud mage sine, ivasanne du ud iye vage. Hadvet kune ma kandulak tiyenava, kisi dak nusitu nopetulisi. Kaavu belua ibi, kima dunuan ubegi kandulin pingi. Iye dalale apge luwe, asha gangul ya.